ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. Onze horas e 20 minutos, é o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, com a sua participação sempre aqui pelo 991248325 ou pelo 992042222. Você pode enviar aí a sua pergunta para os convidados de hoje. Vou receber por aqui o Adriano Duarte, sócio proprietário do supermercado Irmãos Duarte, empresa destaque de 2016. Ele vem para receber o troféu Expresso. Vou receber também o Donizete de Lorenzo Ribeiro do Vale, vereador aqui de Guarnésia. Tem participações pelo telefone do Mauro César da Silva, falando sobre os cursos do Máscaras, curso de dança e curso de iniciação ao teatro, e ainda tem a participação da Vanderci Maris Oliveira Abrão, responsável pelo setor de imunização da Secretaria de Saúde. Ela vai falar sobre a campanha, né? O dia D da vacinação contra a gripe, que acontece hoje aqui no município. Vou conversar com ela daqui a pouquinho. Ela vai fazer um relato aí de como tá essa campanha, né? De quem precisa vacinar e tudo mais. Então você continue ligado aqui na Pássaro da Ilha FM, nessa edição 410, que tem o prazer de receber a Ana Cristina Santos, secretária de saúde aqui do município de Guaranésia. Ana, seja muito bem-vinda. Bom dia, minha amiga. Tudo bem? Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pássaro da Ilha FM. Muito obrigada pelo convite. Prazerzão estar recebendo você aqui, viu, Ana? Muito obrigada. Quanto tempo já na prefeitura, Ana? Faz um tempinho que você tá por lá, né? Bastante. 16 anos de prefeitura, 8 na administração ligada sempre ao prefeito e mais 8 anos de saúde. 8 anos na saúde? Sim. Então você já entende tudo dessa área? Não. Não. Não dá para entender tudo? Não, as mudanças são constantes, todos os dias uma regra diferente, uma resolução diferente, ninguém sabe tudo. Vai mudando, dia a dia, todo sempre dia. Vai aparecendo algo diferente. Algo isso novo. Acaba se tornando um complicador? Sim. Sim. A questão da gestão. Da a gestão ela precisa ser feita a todo momento, e com essa mudança, uma regra que você está seguindo amanhã já é outra regra. E lembrando que os recursos são sempre fiscalizados pelo Tribunal de Contas, pelo governo do Estado, pelo governo federal, então muita fiscalização e a gente não pode errar de forma nenhuma. Com tudo isso que você falando, ainda surgiu um convite e você aceitou o convite? Sim, aceitei. Por quê? É um desafio. Qual foi o motivo que fez com que você abraçasse essa causa? Ir para a saúde não estava cogitado nos meus planos. Então, em 2009, quando eu cheguei lá, não entendia nada daquilo. Então, resolvi me capacitar para aquilo. E eu fiz todos os cursos possíveis, me inteirei de tudo, li tudo que podia, fiz amizades com outras secretarias de saúde, com o pessoal, e fui me inteirando daquilo e me apaixonei pelo SUS. Então, era uma forma de eu ser uma pessoa melhor e ajudar quem precisa. Eu estava realmente buscando uma forma de ajudar pessoas e eu me encontrei nessa forma. Você se apaixonou pelo SUS? Sim. É porque... Mas é tão criticado o SUS? Exatamente, mas eu sou uma defensora do SUS. Por quê? Porque pensa em outros países, em outra forma de lidar com isso. Já na nossa questão política mesmo do Brasil, em que o trabalhador é tão sacrificado, então ele precisa que esse recurso que vem para a saúde seja bem aplicado para que ele tenha saúde, até para ele poder trabalhar melhor, ter uma vida melhor. Mas o SUS, você acha que o SUS funciona direito no Brasil? Não, não funciona direito. Precisa avançar muito ainda. Muito, avançar muito. A ideia é muito boa, né? A ideia é linda, mas executá-lo é muito difícil. E para isso a gente tem também o recurso do município, que tem a obrigação legal de aplicação, que é no mínimo de 15% da receita corrente, que sempre chega a 25%, 26%. A aplicação legal hoje. 15%. Hoje a aplicação hoje, que a gente fechou em abril, deu 26%, 26%. Da receita corrente líquida. É muita grana. Muito dinheiro. E mesmo assim, tem muita gente descontente na saúde. Sim, tem. Por que isso acontece? Pela questão de gestão mesmo. As prioridades de cada gestor. eu acredito que 4 anos de gestão de uma cidade é muito pouco para se executar todos os projetos. E com a mudança de um gestor para o outro, as ideias são diferentes, a forma de trabalho é diferente, tudo isso é um complicador. Não tinha que ter um conselho para gerir isso separadamente de quem está como prefeito no momento, ou qual grupo está tomando conta da cidade, Cristiane? Um conselho? Eu não sei, alguém que desse o rumo para a saúde no município, porque tem esse complicador mesmo, né? Sim. A gente teve uma administração que ficou 8 anos, essa administração tinha um pensamento, entrou outro prefeito, vem com outro pensamento. Exato. Se a gente tivesse um conselho para seguir isso há, sei lá, 20 anos, uma saúde seguindo um planejamento só, não seria melhor? Sim, seria, mas onde encontraríamos os profissionais capacitados para isso? Dificílimo, né? Muito. A saúde realmente é um grande problema que a gente tem. É um problema que precisa de solução. É, problema que precisa de solução. Tá fácil encontrar essa solução ou tá difícil? Ela vem aos poucos. Essa solução não vem de um dia para o outro. Explica para mim o que aconteceu, porque recentemente mudou a estrutura ali da prefeitura, passou de departamento para secretaria, né? Exato. Você deixou de ser a diretora de saúde e se transformou em secretária de saúde. Sim. O que de concreto isso representa? Para mim, secretária de saúde, nada. Só mudou a nomenclatura do meu cargo, porque a gestão do recurso da saúde já era do diretor, mediante lei. Então, desde da lei sancionada, a gestão já era do diretor, com participação do prefeito, mas já era o diretor quem assinava tudo. Então, agora só se deu mais autonomia para os outros departamentos. Sim, mas para você não mudou, então, nada. Apenas a nomenclatura mesmo. Do meu cargo. É a única coisa que de diferente. Sim. Ficou mais bonito chamar de secretária que diretora. Pode ser. Ô, Cristina, outra coisa que o pessoal sempre falou muito de você quando você foi anunciada, quando eu anunciei que você seria a diretora de saúde, na época diretora, todo mundo elogiou demais, falou demais, ah, Cristina, oh, que legal, já tá lá dentro, já conhece todos os caminhos, vai ser muito bom para a saúde. Mas passados 4 meses e alguns dias, já começaram as cobranças. Ah, mas não sei, parece que não tá muito legal o departamento de saúde. Tá no tempo de cobrar já ou você acha que ainda não? Ainda é muito cedo para cobrar algo do departamento que você toma conta, ou da secretaria que você toma conta? As cobranças são válidas. São por elas que eu determino onde eu vou atacar primeiro. O tempo de mostrar serviço ainda não deu. Então a gente precisa de mais tempo para a gestão, para identificar onde a gente vai atacar primeiro, tendo em vista a demanda reprimida recebida, que é imensa em todas as áreas. Então a gente tem demanda de exames, consultas e cirurgias de anos. Então eu preciso sim da crítica para que eu possa montar meu esquema de ataque. Mas você, essas críticas que você tem recebido aí, você já está montando esse esquema de ataque? Sim, estou. Estamos. Onde vai ser esse ataque? Quais são os problemas que você já conseguiu identificar nesse período aí de 4 meses e alguns dias? A minha maior questão que eu priorizo muito é a cirurgia. A cirurgia eletiva, a gente tem em torno de 350 pacientes na fila aguardando. Eu acredito que se o paciente chegou num ponto de ter uma indicação cirúrgica, é porque toda a terapêutica ambulatorial não deu certo. Então ele já está no estado crítico de saúde. Então a minha priorização e também do Laércio é cirurgia, contemplando paralelamente todos os outros vazios assistenciais, inclusive exames que a gente já começa nessa semana com um mutirão de ressonância magnética, ecocardiograma, mamografia para aquela idade que o SUS não cobre, que é abaixo de 50 anos e maior de 69, e também com os atendimentos de consultas especializadas. Essa questão desses exames é aquela assinatura que vocês fizeram, aquela parceria com o Cislagos? Exatamente. Exatamente. Esse é o primeiro item que a gente vai resolver com o serviço que o Cislagos já tem disponível. Em seguida, vamos atacando também os outros exames que não são contemplados pelo Cislagos com outros convênios. É muito engraçado a gente ver a questão dessas críticas, né, que eu comentei com você, porque às vezes o departamento ele é muito criticado, mas quem está à frente do departamento é muito elogiado. Eu me lembro da Carmen, por exemplo, né? Eu acredito que seja sua amiga. Sim, a Carmen é uma pessoa adorada, todo mundo elogiava demais a Carmen, mas todo mundo criticava muito o departamento de saúde. com você me parece que não vai ser muito diferente. Não. Eu vejo muito aqui as pessoas reclamarem: ah, saúde, fiquei na fila, tô esperando o exame há muito tempo. Aí você fala: mas e a Ana? Uma pessoa adorada, uma pessoa maravilhosa. Como é que você analisa isso, Ana? Eu analiso isso com a forma de tratar o paciente. O paciente é um ser humano e ele precisa de atenção e carinho. Então você o atende bem, prioriza o que você pode naquilo que está dentro das regras de disponibilidade do seu serviço, mas eu não consigo atendê-lo no 100%. Então acaba sendo a Secretaria de Saúde falha porque ele não atendeu o paciente 100%, mas não o atendeu em virtude das regras impostas. Então eu não consigo te atender, por exemplo, numa cirurgia de alta complexidade, num tempo que você espera. Sim. Porque esse recurso para alta complexidade não depende do município, eu dependo do Estado, eu dependo da União, então eu dependo de outras esferas governamentais para poder te atender. E a população não consegue entender isso e não deve entender isso, porque a gente precisa de uma cirurgia para ontem, né? Não existe um equipamento que meça a dor. É. Então a minha unha quebrada dói mais do que a sua cirurgia infeccionada. O Laércio, quando esteve aqui, acho que nas duas oportunidades que ele esteve aqui depois de eleito prefeito, e uma vez já como prefeito, ele sempre falou muito, bateu muito na tecla da questão da humanização. Precisamos humanizar a saúde. Não só ele, mas todos os prefeitos que vêm aqui usam essa palavra, que agora é muito bonita e virou moda. A gente já tem uma saúde humanizada aqui em Guaranésia ou ainda não? A gente está caminhando para isso. Então, para isso a gente precisa realmente amparar os nossos servidores, dar condições a eles de trabalho e realmente capacitá-los para isso. Cursos. Exato. Cursos e mais cursos. Não cursos e mais cursos. É muito simples humanizar. Eu te trato como eu gostaria que você me tratasse. Então a gente começa daí. É uma conversa, então, com os servidores públicos que está faltando, sim, às vezes? Sim, pode. Que a gente podemos recebe começar. Muita reclamação. Eu recebo muita reclamação aqui durante a semana de pessoas que foram mal atendidas nos PSFs de Guaranésia. Uhum. Lembrando que os nossos servidores também são seres humanos. Sim. E também têm sentimentos. Claro, tem problemas em casa, que chegam para trabalhar com problemas. Exato, mas além disso, tem a forma com que ele é tratado. Porém, ele tem que estar preparado psicologicamente, porque o paciente está com um problema. Então, o problema ali, o nosso alvo principal, a nossa vontade de ajudar é o paciente. Então, o que a gente precisa realmente é uma união dos nossos servidores, que comece com uma conversa, com uma palestra, com um curso, mas a gente vai chegar nisso sim. Já até pulando para essa questão de atendimento, essa semana mesmo eu recebi no Alô Bom Dia, que é o programa que a gente tem durante a semana, uma reclamação de uma ouvinte do programa, né, que estava lá no PSF do Renovação. Olha só, ela estava lá no Renovação, no PSF, estava lá esperando na fila, não só ela, mas várias pessoas estavam esperando para serem atendidas pelo Dr. Paulo, e de repente chegou lá uma moradora de um outro bairro aqui da cidade, eu não sei se é do centro, de qual bairro que é, mas enfim. Essa moradora chegou e simplesmente passou na frente de todo mundo e foi atendida pelo Dr. Paulo. Isso não poderia ter acontecido, Cristina? Não. Essa não é a orientação para os servidores do PSF do Renovação? Não é essa a orientação, mas eu não vou julgar o fato sem conhecer a realidade. Sim. Não tinha chegado até mim esse fato, é a primeira vez que eu estou ouvindo. Eu gostaria muito que a pessoa que fez essa reclamação se dirigisse até mim na segunda-feira ou até a Ana Maria, que é a coordenadora da atenção básica, para a gente possa resolver, que se realmente for verdade, isso não aconteça. Não é isso que é para acontecer. Tá. Já tem perguntas chegando aqui para Ana Cristina. Bom dia, Antônio Cláudio. Meu nome é Lúcia e gostaria de perguntar à Ana Cristina sobre as cirurgias que estão em espera há um bom tempo. Já até falou sobre isso, mas vamos lá, repetindo. Repetindo, a gente já está com o credenciamento de instituições hospitalares e a gente deve começar essas cirurgias em torno de 20 dias, no máximo, só o prazo para a gente reavaliar os pacientes e começar os exames pré-operatórios. Legal, bacana. Bom dia, quero parabenizar você, Cris, pelo trabalho. Pertenço ao PSF Center e tudo que precisei foi muito bem atendido. É o Pedro que está mandando um abraço aqui para você. Obrigada, Pedro, um abraço. Muito obrigado, Pedro, pela pergunta. Você pode participar aí pelo 991248325 ou pelo 992042222, enviando a sua pergunta. Hoje, qual é o estado de saúde do nosso município, hein, dona Ana Cristina? Crítico, Antônio Cláudio. Crítico. A gente precisa salvar os nossos pacientes. Sim, agora você me deixou muito triste. É isso mesmo? A gente tem muita gente na fila de espera. Por isso tantas críticas e reclamações, senão elas não existiriam. Então a gente precisa realmente tratar os nossos munícipes e lhes dar condições de saúde. Mas em 4 meses houve avanço? Muito. Muito avanço, tanto que a gente já está com... E mesmo assim a gente continua em estado crítico de saúde. Sim, porque a gente avançou nas negociações, a execução do serviço, o atendimento ao paciente, daquilo que estava em fila, em demanda reprimida, só começa nessa semana efetivamente. Então essa semana a gente começa com um mutirão de ressonâncias magnéticas, hoje é o primeiro dia de mutirão de ecocardiograma. Então, a gente começa a começar a realmente atender o paciente a partir de agora. Por exemplo, a questão da ressonância. Eu já ouço o pessoal reclamar de ressonância há, sei lá, 4 anos o pessoal está reclamando. A gente tem tanta gente na fila assim? Sim. A ressonância magnética é um exame de alta complexidade, que o recurso não é do município. O nosso direito pelo SUS são 13 exames ao ano. E a gente tem 180 pessoas na fila. Então, realmente, é uma demanda que jamais será atendida em virtude dos novos pedidos que chegam todos os dias. Então, precisamos, sim, usar de recursos próprios, de forma legal, para atender esses pacientes. Mas agora, com essa parceria e com o Cislagos, isso vai, pelo menos, chegar próximo dos... Não 100%, acho que seria difícil de atendimento, mas a gente vai conseguir diminuir essa fila e mantê-la, será, com atendimento? De 2 em 2 meses, 3 em 3 meses? Com certeza, é a nossa meta, é a meta da administração. Ter um prazo aí de 3 meses para atendimento. Exato. Existe um exagero muito grande nos médicos em passar esse tipo de exame, não só esse tipo de exame, mas os vários outros exames, porque eu já vi prefeitos reclamando em off aqui para mim disso, que hoje o médico, ele praticamente nem olha para a cara do paciente, o paciente fala o que tem, ele já pede o exame. E aí a gente chega no segundo ponto do SUS, que é onde o SUS muitas vezes trava, né, Cristina? Pelo menos na minha opinião. Exatamente. Essa é uma atribuição do setor de regulação, controle e avaliação. Em Guaranés, esse setor foi criado há 3 anos atrás, em 2014. Eu fui a primeira chefe do setor, e então a gente começou a estruturar. E a ligação entre o médico deve ser feita pelo médico regulador, que a gente ainda não tem no nosso quadro de pessoal. Teve um concurso, foi vazio, e agora a gente vai repetir tem um concurso nos próximos meses, onde o cargo está na lista de vagas para efetivação. Então a gente precisa desse profissional, que é quem faz o elo entre o médico e o protocolo estabelecido. Tá. Para a gente entender, é o médico que vai avaliar se aquele pedido realmente tem fundamento ou não. É mais ou menos isso? Não, é o médico regulador quem vai criar as regras, os protocolos, e é ele quem se entende com os médicos. Perfeito. Porque eu, como técnica, não tenho conhecimento para discutir com o médico e falar que ele não deve dar exame. Precisa ou não. Exatamente, eu não posso fazer isso. Sim. Maria Aparecida, está te parabenizando. Obrigada, Maria Aparecida. O Francisco Cândido, por que está faltando remédio de pressão na farmacinha? E aí, O remédio de pressão, ele é integrante da lista de medicamentos padronizados. E os medicamentos padronizados sofreram uma alteração da forma de envio para o município no ano passado. Então, agora o município tem que comprar esse medicamento que vinha do estado, porém, só pode comprar do fornecedor do estado. O fornecedor que o estado indica. Exatamente. E o fornecedor do estado, pelo processo licitatório, pelo preço que vendeu, não tem conseguido entregar a tempo. E eu não posso, judicialmente, legalmente falando, comprar de outro fornecedor. Então, por isso, tem tido essa demora na entrega. Mas o único remédio, medicamento que falta é esse de pressão ou tem outras falhas? Eu vi há pouco tempo atrás pessoal reclamando até de omeprazol. Exatamente. O omeprazol também é da lista de medicamentos padronizados e nós não podemos adquiri-lo de outro fornecedor. Então, está em falta também. No momento, está ou não? Essa semana ainda estava. Estava essa semana, na última reunião na regional, nos foi passado que a partir do dia 12 de maio tudo estaria restabelecido. Que legal. João Pedro também está te parabenizando, viu? Obrigada, João Pedro. Me chamo Luiz Henrique. Bom dia, Antônio Cláudio, acompanhando a entrevista com a Ana Cristina aqui. Gostaria de parabenizar a equipe pelo trabalho, sou atendido no PSF Centro e sempre bem atendido. Mas agora é possível chegar e marcar consulta para o dia seguinte, por exemplo, algo que antes não havia. Facilitou muito para o pessoal essa alteração nos PSFs. Tá elogiando, tá vendo elogios também, né? Obrigada, João Pedro. É, houve essa mudança? Como é que foi essa mudança? Para quem ainda não está sabendo, Ana? A gente já fez vários testes de como atender melhor a população. Já unificamos a forma de agendamento, já voltamos atrás e cada PSF, então, tem a sua maneira peculiar de agendamento conforme a população prefere. Beleza, ok. Bom dia, Antônio Cláudio. Batendo na mesma tecla das cirurgias, gostaria de saber se todos os tipos de cirurgias vão ser realizados nesse mutirão ou se vão ser só alguns. Se são tantas na fila de espera, vão conseguir realizar todas? Neste primeiro momento, vamos começar com as cirurgias geral, que entra colecistectomia, que é a vesícula, as hérnias, e em seguida a gente passa para as outras especialidades, inclusive ortopedia. Oi, Antônio Cláudio, gostaria de saber por que é que a médica do postinho do Bom Jesus vai embora. Estou muito triste, pois a médica é excelente em atendimento, e para receitas de remédio, então, é a melhor médica que há. Que Deus a ilumine, Cristina, bom dia. Porque quem é a médica do postinho do Bom Jesus? É a doutora Anabel. E por que vocês vão deixar ela ir embora? Ela é uma cubana, integrante do programa Mais Médicos. O programa é federal e ela tem um tempo de missão que se encerra agora no mês de maio e não há possibilidade de prorrogação em virtude do acordo entre o governo federal e o governo de Cuba. Vem outro médico de Cuba para o lugar dela? Teremos essa opção, mas ainda estamos analisando. Carla Torquato está parabenizando pelo excelente trabalho que você tem feito. Obrigada, na saúde de Carla. Guaranésia. A respeito das cirurgias, você, como secretária de saúde, acha viável mandar pessoas para outras cidades, sendo que poderia ser feito aqui, ajudando a Santa Casa do município, que passa por certa dificuldade? Falando em SUS, eu tenho que mandar o paciente para onde a gente tem o recurso alocado, que é Guaranésia e Alfenas e Guaxupé. Falando em mutirão, onde a gente vai usar recurso próprio, eu vou depender das unidades hospitalares que se credenciarem no processo. Então, quem se credenciar vai ser o executor das cirurgias, e eu, de acordo com a lei, eu não posso interferir nessa conduta. Então, quem se credenciar, a gente vai ter que mandar o paciente, até para que a gente dê vazão mais rápido, porque uma só unidade hospitalar não vai dar conta de realizar tantas cirurgias. Com tanta demanda. Demanda. Então, se houver mais de uma unidade hospitalar, vai andar mais rápido. Parabéns, Ana, pela competência, parabéns pela dedicação. Um grande abraço, Helena Marangoni. Obrigada, Helena. Antônio Cláudio, sou a Lúcia, e como faço para participar? Já é outra coisa, do sorteio do Dia das Mães. Daqui a pouquinho eu te explico, viu, Lúcia? Parabéns, Cristina, tá bem melhor a saúde de Guaranésia, viu? Espero que melhore mais, se Deus quiser, vai melhorar sim. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela sua competência, dizendo aqui a nossa ouvinte, que não colocou o nome. Muito obrigada. Vou fazer um intervalinho comercial, a gente volta já, dando sequência nesse bate-papo com a Ana Cristina, que é secretária de saúde aqui de Guaranésia. A Diva quem mandou o último elogio pra você, viu? Abraço, Diva. Intervalinho comercial, voltamos já. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. 11:46 aqui na Pássaro da Ilha FM, batendo um papo hoje com a Ana Cristina Santos, secretária de saúde aqui de Guaranésia. Ana, eu imagino que a pressão sobre você seja muito grande, até porque o seu prefeito, o prefeito nosso, o prefeito de Guaranésia atualmente, sempre teve como marca saúde, né? Até inclusive, quando ele foi vice-prefeito, era o Laércio da Saúde, né? Quando foi candidato, sempre foi como Laércio da Saúde. Por a gente ter um prefeito tão ligado à saúde, a pressão em cima de você acaba sendo ainda maior, Cristiano? A pressão é muito maior, mas eu me respaldo na nossa relação. Eu e Laércio temos uma relação de respeito e de entendimento em saúde. Laércio entende muito de saúde, superintendente de saúde, sim, secretário de saúde. Então isso me dá uma tranquilidade em trabalhar com ele. Uma tranquilidade maior, mas existe uma pressão dele em cima de você ou não? Sim, muito. Existe, tem que ter. É para ele me nomeou para isso, para que eu execute o que ele manda. Bom dia, Antônio Cláudio. Meu nome é Franciele. Gostaria de saber quando vai chegar o Cardivilol. É isso mesmo o nome do medicamento? Cardivilol, não sei. Antônio Cláudio, não sou muito boa em nomes, em parte técnica. Depois eu peço para que ela me ligue na segunda-feira para eu definir com o Matheus se é um remédio básico, não padronizado ou alto custo. Ela está dizendo que faz quase 3 meses que ela não encontra esse medicamento na farmácia aqui do município. Por favor, Franciele, me procure na segunda-feira. Parabéns, Ana Cristina, pelo seu trabalho. É a Odileia quem está te parabenizando, viu? Obrigada, Odileia. Cíndia, parabéns, Ana Cristina, pela competência, pelo trabalho também. Obrigada, Cíndia. Pessoal te elogiando bastante aqui nas mensagens que estão chegando. Quero parabenizar a Cristina pelo o trabalho. Não colocou o nome aqui. Tereza, mandou aqui embaixo aqui. Tereza, parabéns para você. Mais um parabéns aqui. A Tereza está te mandando esse abraço. Obrigada, Tereza. Agora tem uma reclamação aqui, mais uma. A Ivone. Vamos. A Ivone enviou uma mensagem pra gente, ela fala o seguinte: quero saber dela sobre os medicamentos, pois faz 5 meses que os papéis do tratamento de pele do meu sobrinho, ela cita o nome do sobrinho, mas eu acho que não tem necessidade de falar o nome dele, está parado lá no departamento. Eles disseram que entraria em contato, só que isso já faz um tempão, Antônio Cláudio. Qual a explicação que a Ana Cristina nos dá? Com certeza esse medicamento é o de alto custo. Alto custo é aquele que o Estado recebe o processo que nós montamos, analisa e envia o medicamento. O Estado, como já disse, está com problema financeiro, está com problema de gestão também, com poucos servidores para análise de novos processos. Isso foi discutido na última reunião na Regional de Alfenas. E nos prometeram também que a partir de 12 de maio tudo volta ao normal. E então esse também é o 12 de maio foi ontem, então a partir de segunda-feira. Ah, exato. Foi o prazo que nos deram. A partir de segunda-feira deve começar a normalizar. Exato. E o medicamento de alto custo é aquele também que nós não podemos comprar com recurso da prefeitura. Sim. Deve vir do Estado. Nova Casa de Apoio de Alfenas, né? Sim. Que foi, acho que 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, né? 2 meses, inaugurado. Facilitou bastante a vida do pessoal lá, né? Muito. Muitos elogios sobre essa nova casa. Muito, muito. A casa é bem maior do que a casa, do que a casa anterior. Ela tem 3 quartos, 3 banheiros, que era o que a gente muito contemplava, porque agora todo o atendimento oncológico é em Alfenas. A parte de radioterapia, que era em Poços, já foi encaminhada para Alfenas. Então, os nossos pacientes que recebem esse tratamento, que é muito invasivo, muito difícil de lidar com o pós-tratamento, então eles precisam de uma comodidade maior, de um conforto, um local próprio, um local para descanso. Então, essa casa veio de encontro com isso, inclusive ela é do lado da Santa Casa. Então, é só atravessar a rua, você está dentro da oncologia. Eu tenho recebido bastante elogios realmente sobre a casa de Alfenas. Ana Cristina, as endoscopia, vai demorar muito ainda? O meu pedido faz mais de 1 ano que está lá para marcar. E aí? Endoscopia. Endoscopia, para você ter uma ideia, na demanda reprimida de janeiro, nós pegamos com 566 pacientes na fila. É o meu próximo passo, é o próximo passo que o Laércio pediu que priorizasse. Então, em seguida da realização de eco, ressonância, a gente vai resolver também as endoscopias. Tem um tempo aí já previsto? Por favor, me aguardem um pouquinho para que eu possa fazer a gestão desse recurso do que a gente já está trabalhando, fazer esses pagamentos, ver o que a gente precisa gastar, o que pode gastar com isso, porque realmente só o que o SUS nos oferece é impossível de atender. Em janeiro estava em 500, então agora aumentou. Com certeza. Eu não peguei a demanda atualizada, mas deve ter pelo menos uns 50, 60 pacientes a mais nesse número. É uma das maiores demandas que a gente tem? Sim. Em exame, sim. É o maior. Questão de oftalmologista, eu lembro que o pessoal reclamava bastante. Meu filho precisa fazer exame de vista e não consegue. Meu avô precisa fazer e não consegue. Como é que tá isso? Tem alguma parceria? Tá em dia os exames? Sim, sim. A gente está caminhando bem. São realizados em aproximadamente 100 consultas mensal. Porém, a demanda é muito maior que isso. Por isso o atraso. E também a gente tem o atendimento de Divinolândia, que é um consórcio, um convênio que a gente tem lá, que a gente manda para lá mais a parte cirúrgica. E lá é muito demorado em virtude do atendimento de vários outros municípios. Então isso realmente está um pouco atrasado em virtude da demanda de atendimento de lá. Tá. Depende muito mais deles, então. Do que de nós. César, né? O meu amigo César, lá do bairro do Jair, tá te parabenizando pelo trabalho. Obrigada, César. Agora tá lá trabalhando com vocês, sim, não é? Sim, nosso companheiro. Responsável pela... Transporte de pacientes. Né? Transporte de pacientes. Roseli Bernardes, parabéns, Ana Cristina. Tudo de bom para você, sucesso. Obrigada, Roseli. Bom dia, Antônio Cláudio. Gostaria de parabenizar e agradecer a Ana Cristina pelo excelente trabalho. Luciana Nogueira. Obrigada, Luciana. Também aqui. Quem mais está mandando mensagens aqui? Cristina, bom dia. Vou sempre para Ribeirão Preto com minha filha, que é especial. A consulta dela é de manhã. Sempre desocupo cedo por ser especial, mas sempre o carro vai para Barretos. E volta muito tarde. Ela tem preferência já, porque é uma menina especial. Por que isso acontece? Por que essa demora? Eu acho que aqui ela gostaria de ter um veículo que levasse ela e trouxesse, né? Porque me parece que o veículo vai para Ribeirão, vai para Barretos, depois volta para Ribeirão. Não sei como funciona. Às vezes pode acontecer de uma viagem ir para dois destinos, sim, em virtude da nossa limitação, tanto de veículos quanto de motoristas. Então, a gente. É uma vontade da administração que a gente consiga equalizar isso e mandar um veículo para cada destino, mas isso depende de um tempo, até de concurso, para que a gente tenha mais servidores. Também, né? E é um gasto também que a gente tem que entender que a saúde é um direito de todos e a gente trabalha para todos. Nós gostaríamos muito, a administração toda gostaria de mandar um carro para cada paciente, mas isso é totalmente inviável e impossível. Eu conversando há algum tempo atrás com um motorista, ele me disse assim que chega ao ponto da prefeitura mandar pacientes, não sei se agora já aconteceu, até para Curitiba, por exemplo. Não aconteceu. Ainda não, mas já aconteceu em casos passados, ou não? Em 8 anos eu não me lembro disso. Mas vai paciente para muitas cidades do Brasil. Sim, nós trabalhamos com cerca de 9, 10 destinos no dia. 9, 10 destinos por dia? Por dia. Qual é o lugar mais longe, Cristina? São Paulo, Barretos e Belo Horizonte. Os três locais com mais distância. É, que o pessoal que tem pacientes vão para as cidades. Uhum. Outro assunto que eu acho que é importantíssimo a gente falar é a questão da maternidade aqui da Santa Casa, né? O pessoal fala, vai fechar a maternidade, tem uma campanha aí, foi lançada uma carta aberta aí para que a população levantasse, brigasse pela questão da maternidade. Em que pé está isso? Está próximo de ser resolvido? Está muito longe de ser resolvido? Como é que está isso, Ana? O problema da maternidade é um problema geral. Ele não é só da Santa Casa e nem só do município. Ele precisa de parcerias para ser resolvido. Então, a gente precisa de muita gente trabalhando em favor desse assunto. Mas nós, administração, jamais deixaremos as nossas grávidas, as nossas parinutentes descobertas. Então, tenham certeza de que qualquer coisa que aconteça, a gente vai dar total assistência. Porém, estamos trabalhando para que tudo se mantenha como está hoje. O prazo esgotou, a Santa Casa deu mais um prazo e agora, acho que na última semana, deu um outro prazo, né? Sim, 90 dias. Isso. Esse 90 dias é para que a situação financeira se resolva. Porque o médico, ele tem que ganhar para trabalhar. Então, a gente precisa de investir recursos, injetar recursos na Santa Casa para que ela contrate esses profissionais. Porém, o município não pode assumir isso sozinho. Então, a gente vai tentar fazer várias parcerias. Essas cirurgias começando, a gente pode atrair os nossos vizinhos que estão sem esse serviço. Então, a gente vai unir, fazer a união, tanto política quanto administrativa, para que isso se mantenha e o serviço não termine. Ainda existe muitas dificuldades para se trazer médicos para Guaranésia ou não? Hoje está mais fácil? Não, existe muita dificuldade em questão do financeiro. A parte financeira. O médico vai para onde paga mais. Exatamente. Onde paga mais, onde ele tem mais recursos. A nossa cidade, por ser pequena em relação a municípios maiores, centros maiores, cidades, polos de micro, então elas têm vários especialistas num plantão, por exemplo, enquanto nós só podemos ter um clínico geral em cada plantão. Então tudo isso é chamativo para o profissional. A gente tem uma falta de especialistas. Em qual área hoje que você acha que a gente deveria contratar um especialista? A gente não consegue contratar, achar esse especialista no mercado. Dermatologia. Ginecologia. Então são vários. São vários. O mercado não dispõe de tantos profissionais que queiram se submeter ao que a gente pode pagar. E aí a situação fica complicada. Exato. O povo reclama realmente. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia, Ana Cristina. Apesar... para que eu e minha família não precisar, apesar de graças a Deus, eu e minha família não precisar usar muitos postos de saúde, toda vez que preciso, fui muito bem atendida por todos os setores. Então, parabenizo toda a equipe do PSF da Vila Nunes, pronto-socorro, posto de especialidades, farmácia comunitária, sempre que precisei, fui muito bem atendido. Espero que ninguém me critique por isso. É só a minha opinião. Beijos e boa tarde para vocês. Você esqueceu de colocar o nome, minha amiga, mas muito obrigado pela participação e lógico que você não vai ser criticada por isso, é a sua opinião, a gente respeita e respeita muito. Parabéns, Antônio Cláudio. Não, parabéns aqui para Ana Cristina. Em outra época, precisamos do serviço da prefeitura em relação à ambulância. Houve muita discussão, pois meu pai precisava fazer radioterapia. Um tempo atrás, nessa gestão, precisou novamente e foram prontinhos para atender. Obrigada, parabéns. Tá dizendo aqui, esqueceu também de colocar o nome. Gente, vamos colocar o nome, senão não adianta, né? Mas tá parabenizando você aqui, Ana. Muito obrigada. É, minha irmã, em 2013, fez um tratamento na Unicamp. Unicamp, sobre nódulo no seio, fez biópsia, fez calcificação e uma cirurgia. Mas o problema voltou. Fui no departamento para agendar o médico dela de novo, lá na Unicamp. Mas a Ana Cristina disse que não está fazendo isso mais. Mas ela marcou um médico no centro de especialidades, passei ela, ele pediu para repetir os exames com urgência, mas vai ficar na fila de espera. Se ela já faz tratamento lá no Unicamp, não é melhor agendar a consulta lá do que começar tudo de novo? O exame está falando que esta classificação a ela não está alimentando, só está com 42 quilos. Por que esperar? É só ligar lá no Unicamp e agendar. E aí, Ana Cristina, é só ligar lá no Unicamp e agendar? Não é. A gente tem a regionalização do serviço de saúde. Então, nossa referência em atendimento é Alfenas. Então, eu consigo agendar onde a gente tem o recurso financeiro pactuado. Mesmo se eu quisesse agendar essa consulta para ela para uma cidade de Minas, que não é da nossa região, eu não conseguiria. A Unicamp, ela mantém esse tratamento dos pacientes que já eram pacientes, ou então alguém que apareça lá e dê o endereço de algum parente do estado de São Paulo. Por causa da regionalização, não existe o agendamento. Eu me lembro que até eu propus a essa pessoa que ela fosse numa viagem para Campinas e tentasse o agendamento direto no balcão. Da Unicamp, porque isso tem dado certo. Então, os pacientes têm conseguido manter o seu atendimento lá. Então, infelizmente, eu não consigo esse agendamento por causa da regionalização do serviço. Não é uma vontade. Não é uma vontade. O sistema não existe que eu vá lá e queira colocar um atendimento em Campinas. Eu não consigo fazer isso. Antônio Cláudio, me desculpa, esqueci de colocar meu nome. É a Rita Franco que fez aqui elogios para você. Eu cobrei aqui o nome. Obrigada, Rita. Muito obrigado pela participação. Tá bom, Rita? Bom dia a todos do grupo. Parabéns aí para Cristina, para Ana Cristina. Deus continue te abençoando sempre. É muito competente. É a Cristiane Batagini, viu? Amém, obrigada. O Mari que está te parabenizando, tá? A Mari, obrigada, Mari. Beijo. Antônio Carlos também está parabenizando aqui. Ótimo dia para todos. Muito obrigado aí pro Antônio Carlos. Outra questão que eu queria levantar com você, até pra gente entender como é que funciona, é a questão do pronto-socorro, Ana Cristina. Porque é algo que realmente, às vezes o pessoal fala assim, não, pronto-socorro é responsabilidade da Santa Casa. Outros vêm e falam, não, pronto-socorro, quem toma conta é a prefeitura. Explique para todos nós como é que funciona o pronto-socorro. O pronto-socorro, na verdade, é o pronto atendimento municipal. Ele é de responsabilidade da prefeitura do município desde o ano de 2002. Então, é uma unidade de saúde do município. É integrante da Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria de Saúde, então, é a responsável pelo pronto-socorro? Sim. Qualquer mau atendimento que haja no pronto-socorro é responsabilidade da Secretaria de Saúde. Sim. Essa semana, por exemplo, a gente teve algumas críticas lá no pronto-socorro. Tivemos problemas, falaram para mim que talvez até tiveram que chamar a polícia para ter o atendimento. Isso aconteceu? Você chegou até você? Ou é mais boato do que verdadeiro isso? Alguns boatos, algumas ameaças que acontecem lá na hora, mas assim, sem conhecimento de causa do que está acontecendo porta adentro. Então, a gente precisa entender que o pronto-socorro é uma unidade de urgência e emergência. Ela está aberta, deve receber todo o paciente, mas a gente tem que ter a consciência se o meu caso é para o pronto-socorro. O médico está à disposição? Está. Porém, os nossos atendimentos estão com um número muito elevado. E isso prejudica em tudo. porque o médico já está estafado, os profissionais já estão cansados, e então você não consegue dar tanta atenção quanto o paciente merece. Então eu preciso ter a consciência, o meu problema agora é de pronto-socorro. Outra coisa muito importante, ao ir ao pronto-socorro, não leve vários acompanhantes. Já é um ambiente infectado, não é lugar para criança, para animais, né? Muito, muito. É, inclusive nas reclamações em Facebook, quando eu vejo que tem 30 pessoas, quando eu vou avaliar o número de fichas aguardando, não passa de 8 pacientes, o restante é tudo acompanhante. Tumultua o atendimento, acaba criando um clima difícil, então vá um acompanhante com o paciente, isso ajuda muito na nossa filtragem, no nosso atendimento, colabora bastante. Antônio Cláudio, olha, não tem omeprazol lá não, viu? Tá reclamando aqui do omeprazol. Oi, Antônio Cláudio, eu gostaria de saber se já foi falado a respeito da cirurgia. Já falamos sim, tem um pedido de retirada de nódulo desde 2015, esse ouvinte está perguntando. Está na nossa lista de prioridades e a gente vai resolver assim que a gente consiga encaminhar todos os procedimentos. Ana Cristina, olha, vou agendar a viagem lá para Campinas, viu? Vou tentar. Parabéns pelo seu trabalho. Faça isso, por favor. Nosso ouvinte. E caso não der certo, vamos aguardar o tratamento em Alfenas. Desafios agora? Pra frente, daqui sim, pra frente. Todos os dias, cada dia um desafio novo, cada paciente é um desafio, cada agradecimento é uma alegria, um ânimo para continuar. Já dá pra gente sentir a saúde de Guaranésia com a mão da Cristina, ou ainda tá muito cedo, ainda tem um. A gente tem que esperar mais um tempinho, hein, Cristina? Prefiro passar essa pergunta para você. Qual é a sua resposta? Qual seria a minha resposta? Vou no PSF na próxima semana para te falar. Tá aguardo bom? A sua resposta. Cristina, olha, adorei tua participação, viu? Espero que você volte mais vezes aqui no programa, porque eu acho que é bacana a gente ter essa interação com o ouvinte, até pra gente saber, né? Qual é a real, o que o ouvinte tem de dúvidas, né? E é uma forma da gente estar mais próximo da população, uhum. Aí, tá bom? Muito obrigado pela sua participação hoje. Tá? Muito obrigada, Tino Cláudio. Obrigada a toda a população de Guaranésia. As portas do departamento da Secretaria de Saúde estão abertas para você, para qualquer um dos nossos munícipes. Quero aproveitar a oportunidade de deixar um abraço para todos os profissionais de enfermagem. Ontem foi o dia da enfermagem. Obrigada, muito minha gratidão, meu profundo respeito aos profissionais do pronto-socorro, das nossas unidades de saúde, da Santa Casa de Guaranésia. Também quero deixar um abraço às mães. Opa, um abraço para você. Muito Cristina. Obrigada. Parabéns aí pelo Dia das Mães. Obrigada. Viu? Quero deixar um beijo para Ana Clara e para o Ratinho, senão eu não entro em casa hoje. Já estão preparando o almoço lá ou você que vai ter não, que fazer? Não, vai ser eu mesma. Que coisa, hein, Cristina? Valeu, obrigado, viu? Muito obrigada, Tino Cláudio. Intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho dando sequência no Expresso de hoje. Expresso! ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.